184 Fortaleza, 370 autorizado, Operos 119, curva esquerda na Momo, transição Froti, transponder 5551 no controle de Salvador, 120, décima 8. Salvador Fortaleza, 370, Momo Froti com curva direita, intercepta uniforme Zulu 9, 555, transponder, controle 1208. Curva à esquerda. Opa, desculpa, curva à esquerda. Gol 1645, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 099, forma helicóptero, seguindo para o litoral norte, à sua esquerda, não interfere com sua decolagem. Autorizado, alinhar e decolar 10, assim, helicóptero, litoral norte, 1095. 7 Guarulhos, upper 10, nível 320. Curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5534, controle de Salvador 120, decima 80. Reporta através norte da torre. 20, pela Pesulo 10 até Taubaté, vamos decolar a 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 5534, transponder 1208, controle. 3897, planejamento correto, sempre pronto. Salvador, muito boa noite, China 259, na posição 4, tem que dar uma autorização para São Paulo Guarulhos, por favor. China 259, Guarulhos, Zaterzo 10, nível 360, curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5544, controle Salvador 120, décima 8. 360 autorizado, 259, 10 decola, perfil Dael, Leda, Motiva, com curva direita, perfil 10, 0, via. 5544.8, ou chama 6259. 6259, procedimento correto, chame pronto. Para. 5, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, na Dael, boa minha base. Está presente, autoriza a Leda? Após 2000, autorizado. 2000, Leda. Boa, 1645. 6201, autorizado 3600. Lugar de onda, fala 0, Dael, Leda, 1992. Correto, sempre pronto. O gol 11, aliás, o gol 2184 para o táxi, São Luís, 3 horas e meia, temos 150 a bordo. Autorizado, táxi, minha parte principal está aqui em frente, a posição espera da pista 011895, que é legal no 009. 109, pátio Índio, 2895 a torre, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Guardião 05, solo foi 19, no baixo frequência livre. 9966, passando o TR do 366, já visual com a pista 10. Torre 118, decimal 95. 95, obrigado, até logo. Gol 2184, ponto de espera 1-0, pronto. Gol 2184, mantém o ponto de espera. Vamos tráfego a 6 milhas a cabeceira 1-0. Sim, mantém o gol 2184. Salvador, boa noite. Jogou 1966, está uma milha para o Céu Arbitro 372 visual com a 10. Gol 1966, tráfego ao estado, ajuste no 0 no 0. Pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 8, 0 graus, 1-0 nós. 1966 aqui de 10, livre pouso na pista 9-0. Lô 645, chame Recife 12235, alterno 251. 2235, alterno 251, gol no 645. Quadro autorizado a alinhar e manter fica no zero. Alinhar e manter no zero com 2184. Solo 24, direita, Salvador, 121, décimo 9. Livrando a direita, 119, gol 966. 1184, autorizado a decolar, 10, vento 090 graus, 109. Marina, decola, o voo 2184. Você escuta? Voo 9966, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, voo 1966. Quadro decolado aos 26, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, até a nossa volta. Vou 204. Controle Salvador, boa noite, ao gol 204. 2184, contato radar, suba para o 370, sai da Momo. 370, sai da Momo. Autoriza a gente voar direto Momo, cara? Autorizado. Como na prova. Olha, é possível o 2184 voar posição frontivo? Aguarde. Ok, então nós estamos escutando. Muito obrigado. O Xenema 201, confirma o portão. 4. O Xenema 259, confirma o portão. 4. 6201, portão 4, correto? 6259, está no portão 4, pronto para o Black Sanat. Gente, aguarde, Xenema 259. Xenema 201, está no portão 03? É o que está puxando? Aqui é a meta, 01. Gente. Taxi 9602, no com 151 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado, Taxi 9201, na direita, taxi Índia, ponto de espera da pista no 011895, que negar no 010. Na 010, Índia, 1895, monitora 9201. Voo 21184, suba restrito para nível 310, Recife 12545, alterno 2685. 12545, 2085, restrito no 310, o 2184 está a volta. Chama 259, autorizado táxi, direito via táxi Índia, ponto de espera da pista no 011895, que negar no 090. 295, do táxi até ponto de espera da 0, com o 061-6259. 061-6201, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus, 119. Autorizado alinhar e decolar, Chinem 6201. Thank you. Sinai 6259, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sinai 6201, aciona 5513, chame o controle, Salvador, 120, décima 8. 208, acionado 5513, 6201. Controle, Salvador, boa noite, Sinai 6201. Transfere o perfil da DEL. Acione código 5513. Já está acionado 5513. Agora sim, código 5513, contato radar, fula para 360, saída da DEL. 360 da DEL, pode ir direto Jerome, 6201? Sinai 6201... E vou direto Leda. Direto Leda, 6201. China 6259, autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado táxi, a direita da cliente, a ponto de espera da pista no 011895, que é legal no 010. Sinai 6259, chame controle Salvador 120, décima 8, calculado aos 39. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Sinai 6259, precisando do 1000 pés. Sinai 6259, contato radar, suba para 360, perfil da saída da EL. 360, perfil da EL, pode possível qualquer prova direta, a gente agradece. Mantenha o perfil 6259 e o aeronave que precede na decolagem, efetuando a mesma saída e o mesmo nível. Aeronave da companhia. Vai manter o perfil 6259. Torre 11895. T3897 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sinai 6201, sub mantém o nível 340, direto Irume. Direto Yurumi 3406201. C3897 autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus, 099. É 201, Recife 12835, alterno 251. 2835, 251, 6201. O Chuné 6259, autorizado pelo Centro Recife, direto Mótiva. Direto Mótiva, 6259. São 3897, contato radar, suba para o 320, saída da EL. Saída da EL, Sané 6259, Recife 12835, alterna 251. 2835, alterna 351, Sané 62. 1251. 251. No 3897, Recife 12835, alterna 251. Ok, boa noite, até já, até 3897. do Gol 1705, autorização Galeão 360. Gol 1705. Boa noite, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Irumbi. Via Fernovembro 857, Moço. Transponder 5575, controle 120, decima 8. Autorizado 360 para Galeão. Decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda Irumbi. Na P9857 até Moço, 5575, 208, Gol 1705. Gol 1705, atendimento correto, pronto para pushback, acionamento. Vamos lá, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, Tan 3484, informação Sierra, pronto para a Copa Galeão. Gol 3484, boa noite, autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Via Upper November 857, Moço. Transponder 5572, controle 120, decima 8. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper November 857. Decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda Irumi. O transponder 5572, controle 12718 para o TAN 3484, na posição 62. TAN 3484, contingimento correto, sim, pronto para pushback e acionamento. Informação TAN 3484. Ground American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. American 230. Approve as the park tow, call before entering main apron. Call before entering main apron, American 230. Confirm position on main apron, American 230. Apron 3, position 1. Okay, you told the aircraft to trip to what position? Gate 10. 10, okay, call before entering main apron. We'll call before entering main apron, American 230. TAN 3484, puxa, vai aqui pelo menos. TAN preciso de autorizar o chame táxi? Autorizado, puxa, chame táxi, tá? 344. Voo 1168, acima da identificação, autorizada a chegada a Mari, desse mantém 050. 050 na Mari, voo 1168. Está aguardando aí a proa do Sierra Vida 368. Autorizado, Fátima Índia, consulta espera a torre 118 de Simona do Sul, Fátima Telefona 000, mau voo. 5.010 agora, a ponto espera, está livre, chama a torre lá com 3.4, obrigado, mau voo. autorizado o táxi até Ponte Preta? Afirmo, afirmo. A viatura foi orientada a guardar o seu táxi, porém a mesma passou à sua frente. Está autorizado até o ponto de espera. Alguma ocorrência na pista? Negativo. Saudando, boa noite, 3484 autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 070 graus, 089. Decolando 0, 3484. Chega estacionamento, gol. 1-7-0-5-0-7. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Boa, 1-7-0. Ground American 230, approaching main apron for gate 10. American 230, maintain position. Maintain position, American 230. Então 3484, decolada 11, chame controle Salvador, 120, décima 8. 308, uma boa noite, né? 3484. Boa noite, né? 3484, decola para os amigos. Então 3484, contato radar, sua para o 340, saída da EL. 340 na saída da EL, né? 3484.